a me apresentar. Eu sou o padre Daniel Roquete, sou palotino, atualmente reitor do Seminário Maior Palotino aqui em Vila Valqueire, ao lado do santuário. Eu vim para cá justamente nesse ano e por uma necessidade, não é? Deus providenciou que eu estivesse nessa tarde com vocês para adorarmos Jesus e rezarmos o texto da Divina Misericórdia. Espero que cada um de nós possa passar uma tarde de muita intimidade com o Senhor e que essa Divina Misericórdia realmente acalente o coração de todos. Hoje, de forma especial, estão aqui presentes pessoas, paroquianos das paróquias de Nossa Senhora do Sagrado Coração, da Praça Seca, também apóstolo São Pedro em Cavalcante, Nossa Senhora da Conceição do Campinho, Jesus Bom Pastor de Anchieta, paróquia Nossa Senhora da Assunção do Sulacape. Todos vocês são bem-vindos e outros tantos que ainda chegarão para essa nossa tarde de adoração e de reconhecimento da Divina Misericórdia em nossas vidas. Com muita alegria e confiança, cantemos enquanto expõe o Santíssimo Sacramento e preparamos-nos para essa tarde de louvor e de adoração. Pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós, Jesus. Pelo sangue jorrado no teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Ódia, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos. Ó Senhor, Deus Pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade em expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glórias e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glórias e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glórias e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus, que alegria poder vir ao teu encontro nesse santuário a vós dedicado. Tu és a misericórdia do Pai, tu és a revelação do amor infinito do Pai, tu és o próprio amor encarnado. Tu és o amor que sacia os nossos corações, nós que muitas vezes mendigamos amor dos homens, amor das pessoas. Nós que necessitamos ser amados, viemos experimentar teu amor, teu carinho, tua graça que nos sustenta. Nessa tarde, Senhor Jesus, junto com toda a comunidade aqui presente, com todos os peregrinos e com todos aqueles que escutam e acompanham pela Rádio Catedral, nós queremos rezar e pedir a misericórdia, a tua misericórdia. Suplicar o teu amor infinito, suplicar que o teu coração novamente se abra e os raios da tua misericórdia inundem o mundo todo. Nós não temos merecimento algum, Senhor Jesus. Não podemos reivindicar nada, porque nossas próprias obras são manchadas de pecado, são pequenas diante de tão grande amor. Mas o Senhor nos chama a confiarmos em vós. Sim, nós não confiamos nas nossas obras, nós confiamos em tua palavra, confiamos no teu amor, nós confiamos em vós. Por isso temos a certeza de que nossos corações serão serenizados, nossos corações serão pacificados, nossos corações serão tranquilizados. Nós que às vezes vivemos sob pressão, nós que às vezes vivemos sobre tensões que causam até mesmo problemas de saúde. Traz paz aos nossos corações, Senhor Jesus. Traz paz aos nossos corações. No diário, Santa Faustina escreve a ocasião em que um dia o Senhor apareceu a ela e o Senhor lhe disse assim: reclina a tua cabeça no meu ombro, descansa e fortalece-te. Eu sempre estou contigo. Diz ao amigo do meu coração que me sirvo de criaturas tão fracas para realizar as minhas obras. Depois ela acrescenta assim, a própria Santa Faustina: depois o meu espírito foi fortalecido por um estranho poder. Senhor Jesus, no início desse texto da misericórdia, queremos nos apresentar diante de vós, cansados e fatigados, sob o peso das nossas tarefas e responsabilidades, sob o peso da idade, sob o peso de uma saúde fragilizada, sob o peso da violência. Senhor, há tanto tempo atrás, nas Sagradas Escrituras, o evangelista escreveu que o Senhor disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados. Dá repouso às nossas almas. Dá repouso a cada um de nós, Senhor Jesus. Assim como o Senhor mesmo disse a Santa Faustina, permita-nos nesta hora reclinar nossa cabeça no teu ombro

para que a gente não descanse, para que a gente não se desespere, para que a gente não desista e continue lutando, lutando na fidelidade ao cumprimento da Tua vontade. Vem, Senhor Jesus, seja a força nossa de cada dia, para não desviarmos jamais o Teu caminho. Rezamos então por todos nós, em primeiro lugar, que lutamos por uma vida mais santa. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Muitas intenções das pessoas, dos ouvintes da Rádio Catedral, e nós rezamos pelas intenções de Marlene Terezinha Silva da Cruz, aqui do Rio, que agradece a Deus por sua vida e por todas as mães, e pela alma de Ana Márcio da Silva e Lúcia Márcio. Também a Mônica Cristina do Meia, que pede a Nossa Senhora pela saúde de sua mãe, Marlete de Almeida e Jone. Pela senhora Valdina Alexandrino do Carmo, do bairro Sacramento, em São Gonçalo. Pela graça de um emprego para seus filhos, Bruno e Guilherme, para o seu marido. Também a Valquíria Conceição da Silva, do bairro Retiro de Maricá, que pede pela conversão de Wagner Rocha, Gleice, e pela alma de Rosângela Rocha. Também o Wellington Brito da Silva, da Vila da Penha, que pede graças para sua família, por sua saúde, paz e proteção. Disse o Senhor Jesus ainda, naquela mesma ocasião, reclina a tua cabeça no meu ombro, descansa e fortalece-te. Senhor Jesus, nessa outra dezena, queremos pedir por aqueles que têm lutado no corpo pela vida. Há tantas pessoas doentes nos hospitais e em casa, que amam viver, que gostam demais de viver, gostam de festa, gostam da alegria, gostam de reunir-se com as pessoas, mas estão passando por grandes provas por causa de alguma doença. A luta de cada dia enfrentada com tantos remédios, com tanta rotina, às vezes sobre uma cama. Lutam para sustentar um sorriso, mesmo que às vezes estão tão fatigados, tão cansados. Senhor, abre os braços e abrace quem está lutando pela vida contra alguma doença. Fortalece-os, Senhor Jesus, descanse-os para que possam realizar sua vontade, para que possam ter força suficiente para cada dia que o Senhor lhes permita, tem permitido viver. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu creio na misericórdia, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia do meu Senhor. Ainda da Rádio Catedral, os ouvintes Maria de Lourdes Veloso de Freitas, do bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo, pede restauração de sua saúde, de toda a família Veloso e Freitas e pelo padre Robertão. A ouvinte Maria Pacífica de Almeida de Vaz Lobo pede por Artemis, por Ana Paula de Almeida, por seus netos e toda a sua família. A Maria Rita Almeida de Madureira pede por ela e sua família, assim como a Maria Rita do mesmo bairro pede por sua mãe Carmosina da Silva e por todas as mães. A ouvinte Maria Vani Pinheiro, do bairro Brasilândia, pede pela alma da sua mãe Júlia Maria da Conceição Pinheiro. E lá de Mutuaguaçu, de São Gonçalo, o Mário Barbosa da Silva pede por Sérgio Mariel, Ivan e Valdecir. A Marisa da Urca pede emprego para Vinícius e saúde para os familiares. E a Marlene de Irajá pede por sua saúde, seus filhos, familiares, pelos enfermos e todas as mães. Ainda o Senhor Jesus fala para cada um de nós. Reclina a tua cabeça no meu ombro, descansa e fortalece-te. Senhor Jesus, queremos apresentar-te às pessoas cansadas e fatigadas, porque estão abatidas na alma, por causa das doenças e enfermidades psicológicas. Te pedimos, Senhor, que fortaleça no profundo da alma as pessoas deprimidas, entristecidas, pessoas que passam por seus problemas de síndromes, que às vezes não são compreendidas pelos outros, pelos familiares, pelos pais, pelos filhos dessas pessoas. Se a luta pela vida corporal já é difícil, a luta por um bem-estar na alma é tão difícil quanto, talvez até mais, porque às vezes não são sintomas, não tem causa e às vezes não tem nem medicação. Senhor, Tu podes ser a força, Tu deves, e nós desejamos que o seja, a força que sustenta o ânimo de quem está quebrantado, desanimado, prostrado na alma. Nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão fatigados com seus problemas e suas enfermidades da alma. Por eles nós rezamos, seja o ombro, seja o descanso e a força de cada um deles. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Reclina a tua cabeça no meu ombro, descansa e fortalece-te. Eu sempre estou contigo. Senhor Jesus, nós não somos apenas um corpo e uma mente, somos também alma. E também às vezes nos fatigamos e nos cansamos na luta contra o pecado. Nesta dezena, Senhor Jesus, queremos pedir por tantas pessoas que se culpam dos erros que cometeram, que têm vergonha do que fizeram, estão bem no corpo, estão bem até psicologicamente, mas a alma constantemente se acusa do mal que fizeram. Que eles reconheçam a tua misericórdia, que é maior, imensa, infinita, capaz de superar tudo que de mal a gente tenha cometido. A luta para viver a vida cristã, às vezes feita desses fracassos, não são fracassos, mas experiência de salvação. Porque, como disse São Paulo, é na fraqueza que nós somos fortes. É quando descobrimos que somos nada que encontramos o tudo é quando a gente reconhece a nossa miséria, que reconhecemos também a misericórdia divina. Se nós rezamos por aqueles que lutam pela vida, porque estão doentes no corpo, se nós já rezamos por aqueles que estão buscando a serenidade e a paz, porque estão ansiosas e enfermas na alma, enquanto problemas psicológicos, nós te pedimos agora, Senhor, por aqueles que estão cansados e fatigados, porque se culpam constantemente dos erros que cometeram. Abra, Senhor Jesus, seus braços, acolhe em seu peito essas almas e revela a eles, a elas, o teu amor que supera tudo de errado que porventura eles tenham feito. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Misericórdia, misericórdia, misericórdia, eu te peço, meu Senhor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia, eu te peço, meu Senhor. Os ouvintes da Rádio Catedral, Eunice, Eupídio Meirelles, pedem pela recuperação da cirurgia de sua neta Cristiane, pelo seu aniversário, que é propriamente hoje, pela cura da sua perna. A Eva Souza, do Santo Cristo, pede por ela e por toda a sua família, assim como a Irene Lima de Oliveira Silva, que é de São João de Meriti, pede por sua saúde, de sua família. Pede também um emprego para os seus familiares desempregados. A Leila Garcês, de Santa Teresa, pede saúde física e mental, cura, paz e proteção para os seus filhos e para ela também. O Luiz Nascimento, de Campos Elísios, de Duque de Caxias, pede por sua saúde e a paz na família e no mundo. A Luzinete da Ribeira, lá de Cachoeira de Macacu, pede pelo seu pai falecido há um ano e pela conversão do seu marido. A Maria da Glória Ricardo Ferreira, de São Cristóvão, pede por ela e por toda a sua família, assim como a Maria de Jesus Pereira Canela, de Vila Isabel, que pede pela família, pela saúde e por Dandara. Reclina a tua cabeça no meu ombro e descansa e fortalece-te. Eu sempre estou contigo. Nesta última dezena, nós rezamos por pessoas muito especiais, que mesmo muito cansadas e esgotadas, sempre encontram força suficiente para cuidar daqueles que são seus. Por ocasião do Dia das Mães, nós queremos pedir por todas as mães, por todas as mulheres que tiveram a alegria de gerar, por todas as mulheres que tiveram a alegria de gerar no coração seus filhos através da adoção, e que, mesmo cansadas para administrar a casa, o trabalho, a família, encontram força para um sorriso, um acalento, encontram força para dar força ao esposo, para dar força aos filhos. Muitas vezes essas mulheres de diversas idades, idosas, adultas, ou às vezes até por ocasiões ou situações da vida interna e idade, encontram-se, às vezes, sem em quem apoiar-se, sem em quem encontrar aconchego, sem em quem descansar. Delas se cobra tanto, delas se cobra tanto. Nós queremos pedir por elas, para que o Senhor Jesus seja a força e o acalento, o descanso de cada uma delas. Pedimos também por nós, filhos, maridos, amigos, para que a gente também não coloque peso sobre as costas, sobre os braços dessas mulheres, às vezes de forma injusta. Que o Senhor também nos converta e que a gente seja mais carinhoso, que a gente seja mais afável, que a gente seja mais amável, como homens, como filhos, para que a gente seja também mais abraço para essas mulheres, nossas mães. Nós rezamos por elas, Senhor Jesus. Seja o Senhor o descanso e a força de todas as mães. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte. de nós e do mundo inteiro. Nós ainda pedimos, Senhor Jesus, por Adília Rodrigues Agemil, de Miriambi, em São Gonçalo. Também Alzira Maria dos Santos Souza, lá de São Gonçalo, do bairro de Trindade. Américo Alfredo Gonçalves, de Inhaúma. Antônia Gomes Pereira, da Tijuca. Pedimos por Araci dos Santos Passos, de Guapimirim, que perdeu recentemente o seu esposo. Que Deus, que o Senhor conforte a sua alma e dos seus familiares. A Cândida de Castro, de Copacabana, o Clementino Carlos Liberato de Macedo, da Trindade, São Gonçalo, e também Edmeia de Carvalho Sacramento, em Vila Isabel. Senhor, conforme relatou Santa Faustina no seu diário, naquele número 498, após a Santa Comunhão, ela, Faustina, te viu. E o Senhor lhe dirigiu essas palavras: reclina a tua cabeça no meu ombro, descansa e fortalece-te. Eu sempre estou contigo. Ela relata, Senhor Jesus, que depois de ouvir essas palavras, o seu espírito foi fortalecido por um estranho poder. Senhor Jesus, depois dessa oração, dessa adoração, desse texto da misericórdia, nós também nos sentimos fortalecidos. Nós não temos forças, não temos condições nenhuma de acrescentar um dia sequer na nossa vida. Tudo dependemos de vós. Somos às vezes arrogantes, pensando que temos força e condições de aumentar um instante da nossa vida, mas não existe possibilidade para isso. Nossa vida é um sopro, e se o Senhor não nos soprar vida, perecemos. Senhor, nosso corpo, nossa mente, nossa alma, lutando às vezes se cansa. Permita-nos, Senhor, diversas vezes ao longo do dia, aconchegar-se no teu ombro, reclinar nossa cabeça ali, descansar e nos fortalecer. Santa Faustina, depois desse relato, nos ensina, e digo, leio conforme ela nos ensina: toda luta suportada com coragem dá-me alegria e paz, luz e experiência, coragem para o futuro, honra e glória a Deus e a mim, finalmente a recompensa, escreve Santa Faustina. Repito, não é Jesus, mas Santa Faustina que conclui dessa forma, depois de tudo o que lhe aconteceu. Toda a luta suportada com coragem dá-me alegria e paz, luz e experiência, coragem para o futuro. Dá honra e glória a Deus e a mim, finalmente, a recompensa. Quer dizer, portanto, que coragem, alegria e paz, luz e experiência, e até mesmo honra e glória a Deus, são dadas e alcançadas na luta, não deixando de lutar, mas na luta. Santa Faustina vem ensinar a nós, então, devotos da Divina Misericórdia, que não podemos e devemos desistir. Temos essa tentação, a vida está difícil, queremos jogar tudo para o alto, chutar o pau da barraca. E não é verdade? Temos vontade de arrumar as nossas coisas e fugir, sumir. Mas Santa Faustina vem dizer que a luta suportada com coragem alcança alegria e paz, luz e experiência e coragem para o futuro, além de honrar e glorificar a Deus, e por fim alcança a recompensa celeste. Senhor, seja nosso descanso, seja nosso repouso, seja a força que nos coloca de pé para não desanimarmos no corpo, na mente e na luta espiritual. A vós, Senhor Jesus, toda honra, toda glória em nossas vidas, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Com muito carinho, com muita misericórdia de Deus, vamos cantar o tão sublime sacramento e abrir os nossos corações para receber a bênção. E você, ouvinte da Rádio Catedral, na hora em que estiver levando o Santíssimo Sacramento, abra também teu coração e sente-se, sinta-se fortalecido pela graça, alcançando-te aí aonde você estiver, para continuar lutando e não desistir, porque na luta alcança-se coragem, alegria e paz, luz e experiência. Na luta honra-se e glorifica a Deus, e no fim alcança-se a recompensa. Cantemos o tão sublime sacramento e recebamos a bênção. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé, por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno vai, cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na o pão que contém todo sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Thank you.

para os ouvintes da Rádio Catedral e todos aqueles que participaram desse momento da adoração. É com muita alegria, com muita satisfação, que hoje eu, reitor do Seminário Maior Palotino, Padre Daniel, estive com vocês. Peço as orações pelas vocações sacerdotais e religiosas, pela perseverança dos jovens seminaristas, do Seminário Arquidiocesano do Rio, mas também dos seminários religiosos que temos na comunidade, ou melhor, na diocese, como o nosso seminário aqui, Palotino. Que Deus abençoe. Logo mais, a gente vai começar a Santa Missa e vamos rezar pelas intenções que cada um de nós trazemos no coração e que cremos, temos confiança que o Senhor vai nos escutar. Um abraço, Deus abençoe a todos.